Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, estamos no dia 14 de junho de 2011 e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O programa Musicália traz-lhe, terça-feira, músicas variadas. Esta semana é a nossa última edição. Supostamente iríamos trazer um décimo artista, mas porque o programa vai acabar esta semana, eu decidi trazer não 10, mas apenas 9 artistas e dedicar a edição de hoje a temas diversos, de línguas diversas. O Musicália surgiu como programa de terça-feira. O Musicália trazia-lhe temas, digamos, cantados noutras línguas. Temas que, enfim, eram temas que, aliás, como aqueles que vamos aqui ouvir hoje. Cantados em línguas que nós estamos habituados a ouvir, como o alemão, o árabe, o japonês, mas que eram músicas com igual qualidade, ou até com qualidade superior àquelas que estamos habituados a ouvir. Então a Musicália surgiu para dar um lugar a esse espaço, aliás, para dar um espaço a essas músicas. O Musicália estendeu-se para quartas, quintas e sextas. Ao princípio, às quartas, era dedicado a artistas. Às quintas, a músicas raras, ou versões raras. E às sextas, inicialmente, à dance music dos anos 90. Entretanto, chegou o Friday Night e o Musicália mudou das sextas-feiras de dance music dos anos 90 para Musicália de música calma. Mas o Musicália vai chegar ao final. Hoje trago-vos estes temas, trago-vos alguns temas que escolhi. Hoje vamos ter uma edição, digamos, especial, porque é a última. São 6 temas, mas são todos eles cantados em apenas numa língua. Algumas das músicas são músicas raras. Músicas que, mesmo neste Musicália, passaram por cá poucas vezes. Há aqui uma até que nunca passou no Musicália. Ou melhor, passou uma vez, mas num contexto dedicado à música árabe. Mas passou apenas uma vez. Vamos abrir a edição de hoje com Oni Martin e o tema Mônica. E depois vamos ouvir Wir Tanzen Lambada, da cantora Andrea Jürgen. Decidi abrir uma exceção à música alemã, porque de facto teve aqui uma componente muito forte desde o princípio. A música alemã sempre teve aqui connosco uma componente muito forte, desde o princípio do programa, que teve uma componente, aliás, foi a língua que mais se ouviu, foi o alemão. E por isso eu escolhi estes dois temas cantados em alemão. São eles que vão abrir a edição de hoje do Musicália. Als ich im vergangenen Jahr auf der kleinen Insel war,

Estimados ouvintes, chegamos ao final da última edição musical dedicada à música, cantada noutras línguas que não o português e o inglês, são aquelas que mais estamos habituados a ouvir. Português, inglês, enfim, e também espanhol. Embora também já tínhamos aqui tido emissões de espanhol, mas, enfim, um contexto também diferentes. Bom, para ser muito sincero, este musical é um espaço que eu faço esforços que regresse. Especialmente este dedicado a estas músicas. Estas músicas cantadas noutras línguas. Ficou muita coisa para mostrar. Ficou mesmo muito material para ouvirmos. É pena, mas a vida é mesmo assim. O musical termina, mas há de regressar um dia. Fazemos votos para que isso aconteça. Um dia destes, o musical regressa. Trate-lhe há mais temas cantados, quem sabe até mais línguas que aquelas que ouvimos nestes cerca de 16 meses. Vamos fechar com Yulia Savicheva cantando em russo o tema Prostiza Lyubov e Carola Samaha, que fecha a edição em árabe, cantando Ala Soltak. Hala Soltak é a música então que vai fechar a 235ª edição do programa Musicália. Já a seguir, chega José Manuel Rasteiro com mais um JTMR. Fique bem, boa noite e até amanhã. над крышей. Сегодня я ушла, а ты не слышал. وقلبي وروحي طلوع حتى كهالعالم جاي.